Uma ponta acesa te prende a essa terra malvada, e é a lombra que te veste neste terno de sangue, feito pelas armas que sempre funcionam para o crime, que sempre funcionam pra quem dá sorte de estar na vantagem. A língua da justiça te condena pelo toque do seu dedo que derruba corpos de pessoas no meio da rua. Então enquadram teu sorriso, teu corrupto amor, pela vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. É cada vez mais fácil cometer um crime com origem na cidade. É o sangue escorrendo na testa, parece vinho no meio de uma festa, onde não ouviram o seu último suspiro. Cemitério dos vivos, carceragem lotada, mentes perturbadas, liberdade cortada. Eu falo certo por lombras tortas, pois a realidade é meu dia a dia. Conviver com a morte, sentimento que não dá estia. A lei é rigorosa, o pensamento é confuso, a mente é nervosa. Ideias lombradas no cenário de decadência, arriscando todo o tempo, lei da sobrevivência. Esta é a cara da nova periferia onde moram agoniados, lombrados, bêbados, ladrão, bandidos, viciados pela ignorância do passado. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe. A vida é um grito no escuro. Tem muitos manos fumando, cheirando, matando, morrendo, vendendo aqui do outro lado do muro. Está confuso, o papel é diferente. Palco da vida, ideia de um inocente, incompreendido pela sociedade por fazer e dizer a verdade. Condenado por um crime que eu não cometi, pois a verdade soa como mentira aos ouvidos de quem não gosta dos frutos da periferia. Obrigado a viver no cemitério dos vivos, cenário de vida e de morte, onde arriscar a sorte é fechar contrato com a morte. Pode crer, meu irmão, parei pra encarar o pesadelo que veio para me derrubar. Arrisquei a sorte, selei o meu destino, beijei a face da morte. Jogado diante de três paredes e uma grade fechada, essa é a lei do submundo e suas desvantagens. Onde vive quem tem coragem? Coragem de arrastar o ferro e derrubar seus manos. Este é o cemitério dos vivos e os seus desenganos. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe. A minha vida foi jogada na mão do capa preta, acusação mal resolvida, minha sentença. Fatos que dizem que eu estava com oitão na mão e do meu lado um cadáver no chão. Sou viajado, lombrado, eu não tô nem aí. Lembro do baseado e das carreiras de coca que cheirei. Já fiz esforço e não me lembro do oitão que dizem que comprei. Estava ferrado, abandonei o baseado, ignorei o tal oitão. Sou inocente no cemitério dos vivos, vou de nome prisão, onde as ideias são podres, os pensamentos imundos. Ser condenado dessa forma é um absurdo. É o formato quadriculado que me deixa revoltado. É o dia sagrado que é demorado. Muitos contentes com a visita dos parentes, outros engolem saliva e sente o gosto amargo, pois vão penar muito tempo e não pode receber a visita dos chegados. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe. Inocente ou não, tem que aprender a dar valor em suas vidas. Do lado de fora que ser falado, cercado agora. Se morrer, morrerá calado. No cemitério dos vivos tem que adiantar vários lados. Se quiser, por mais algum tempo, acender um baseado. Lombras que já não fazem o mesmo efeito que faziam nas esquinas desse mundo brutal. Ditados, rimas, lombras e provérbios não se misturam. Não ter a capacidade de entender que a maior dor do mundo é saber que um dia teve toda a liberdade e hoje está encarcerado. Viver preocupado, aguentar tudo calado, e se sair um dia vai estar mais revoltado. Assim como eu, que na procura de um trampo nada consta lá está o meu nome de batismo pichado. Mas fazer o quê? Carceragem lotada, mentes perigosas, liberdade cortada, falta da letra baseado no jornal. Quimba na boca que queima até o filtro, fumaça que penetra nos olhos e faz lacrimejar. É ela, fumaça no cemitério dos vivos que faz um homem chorar. Esta é a cara da nova periferia onde moram agoniados, lombrados, bêbados, ladrão, bandidos, viciados pela ignorância do passado. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe. Vida bandida vivida na bandidagem. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos de sacanagem. Até que a noite se acabe.